gente pensa que não vai conseguir. Dias na vida que a gente pensa em desistir. Dias na vida que a gente pensa em sumir. E a turma lá em casa já está apavorada com a minha decisão. É que não ligo mais nada, nem mesmo a namorada.